Solo Papa Tango, Mike Tango Lima. Confirme para o solo. Papá Romeu, Mike Tango Lima. Para cópia, 28 Teresina. Ok, Mike Tango Lima para Teresina, da pronto cópia. Afirmativo. Ok, já autorizaram o nível 280 para Teresina, aerovia Pezulu 20. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Flock, acione 5425 e o controle 119, decimal 8. Ok, autorizado 280, Teresina, Pezulu 20. Decola da pista 10, com curva esquerda após, saída Momo, transição Flock, transponder 5425, controle 119.8, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Sem paracionamento. Chamaremos, obrigado. Solo volume 9260, posição 20, pronto para o pushback. 3.0, centro da Tango. 209 modular ao mesmo tempo. Foi o Gol que chamou pushback, é isso? Eu vou 1260 na posição 5. Tá livre, chame para o táxi. Chamarei. Agora é o Rio 9641, no centro da Tango, Fortaleza 310. Tá pronto a cópia? Afirmativo. Ok, 9641, Salvador Fortaleza, nível 310. Aerovia Pezulu 19. Decola pista 10 com curva esquerda, subida Momo, transição front. Acione 5427, o controle 119.8 para o Rio 9641. Gente, Rio 9641, copiou Fortaleza 310, via Pezulu 19. Decolandão no 0 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5427, controle estéreo 198, Rio 9641. 9641, chame para processamento. Para quando pronto, Rio? Proa de Pelô, Alfa Delta. Possibilidade de descer em órbita, entende? Ou o senhor desce agora, ou nós detonaremos, pois nós temos aeronaves para decolar. Já respeita. Então, a possibilidade de descer em órbita na presente posição? Excelente, então desce em órbita na presente posição, está autorizado até o 050. Gente, ingressando em órbita, Alfa Delta, descendo 050. Correção azul 4106, autorizado via chegada Mari, 1015 altímetro, informe interceptando a final. Afirmativo, desce via Mari, 1015, informa lá na final, 4106 azul. Procedimento aeronave está autorizado, dá presente, voo servidor 366, desce para 2500. Um azul 4106, solicitou prosseguir no LS, sem o glide, a fim de treinamento. Gente, então informa interceptando a final, completando via. Matinho, desce via, informa na final, 4106. Bravo, Bravo Alfa, nivelado 90, estimando Conde para o 1430. 430, na escuta em Conde, alternando Aracaju, frequência 203. Reporta Conde, alternando Aracaju 203, Alfa. Para o táxi, o Gol 1260, POB 84, autonomia de 3 horas e 23 minutos, alterna Fortaleza. O 260, táxi à direita, Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta. No ponto de espera, Torre 18, decimal 6, ajuste 1015, Gol no 260. Direita, Juliette Alfa, ponto de espera na Delta com a torre 18-6. Boa na 260, obrigado. Sala é o 3895. Gente, a informação. Estamos. Autorização Guarulhos, nível 380. 380 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. A escuta. Está autorizado a reportar. Portar ataque 9919. Oi, Salvador, boa tarde, Gol no 260, no ponto de espera da Delta. Gol no 260, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1-10 graus, 06, 12 de nós, ajuste no 0 no 5. Alinha e decola no 0, Gol no 260, ajustado no 0 no 5. Minutos? 10 minutos. Solo Papai Romeu, Mike Tango Lima para pushback acionamento. Enquanto foi, reportar ao controle para pelo Alfa Delta. Solo Papai Romeu, Mike Tango Lima para pushback acionamento. 9932, aguarde para o pushback. Solo é o Papá Romeu, Mike Tango Lima para pushback e acionamento. Mantenha e aguarde. Total 9911 está livre, puxa acionamento, chame táxi. Estamos aguardando apenas o reboque, hein? O Mike Tango Lima já está pronto, imediato? Afirmativo. Então inicia o Mike Tango Lima e chame por táxi. Ciente, iniciando. O Total vai aguardar para o pushback, então. Ciente, sem problema. Ô Lima, 1, 2, 3, 4, por favor. Uno 260, decolado aos 26, chame o controle em 119 decimal 8. 198, Gol, Uno 260. Salvador, boa tarde, Golo 260, decolou na sua escuta. Boa tarde, Golo 260, contato radar na decolagem, suba 390. 390, Golo 260. Meu Serra Bravo Alfa, tem o serviço a dar terminado 61 Mendes Nordeste Salvador, chama agora o controle Aracaju, frequência 203. Aracaju 203, Alfa, obrigado, boa tarde. Ande. Rio 9641, pronto para o posto de estacionamento. Receptor sinal. Visual com a pista? Ainda não, senhor. Bom, visual com a pista, 4106, azul. Formada visual, 4106. Visual agora, 4106. Flete aproximação, chame torre em 118.6. 4106. 18.6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4106. Azul 4106, tráfego avistado, informo os primeiros 12.00 metros, pista no zero impraticáveis, ajuste no zero no 4. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Afirmativo, livre pouso na 10, azul 4106, ciente a 2200. Salvador, o gol 1-7, boa tarde, bom dia. Autorização, Ilhéus, confirmado em Porto Seguro. Porto Seguro, qual nível? 320. 320, ciente, mantém escuta agora. Paulo Papa Romeu, Mike Tango Lima, acionado para o táxi, está com 4:21 de autonomia, alterna São Luís, POB-05. O 777 só confirmando o nível 320, o 777? 320, poderia confirmar a subida de NAR? Não, negativo. Aguarde pela autorização completa. É. O Mike Tango Lima está livre o táxi até o posto de fora da Delta, via Kilo. Cruz Alfa lá, chame a torre 1-86, ajuste 1015. Mike Tango Lima. Gente, livre táxi. Ponto de espera da Delta, via Kilo. Quando lá, 118.6. O total já está com o trator acoplado na aeronave? Afirmativo, estamos iniciando o posto autorizado. Ok, após a passagem aí do 727 a retaguarda, inicia o pushback sempre táxi. Camara para o táxi, 9919. O Rio 9641 é o solo? 9641 na escuta. Ok, tu via visualizando aqui o total, a aeronave da Total está bem afastada da sua. Se coordenar com a equipe de solo aqui, com a equipe de solo e puder efetuar o pushback simultâneo, está autorizado. Afirmativo, em coordenação com o pessoal de solo, iniciaremos então. Solo é o 3895 para a cópia Guarulhos. Ok, 3895, está autorizado nível 380 para Guarulhos. Aerovia Perisic 50, decola da pista 10 com curva à direita, subida da EL, transição de Né. Acione 5432, controle 19.8. Guarulhos 380, Peruísque 50, decolada 10, curva direita, Del Janeiro, transponder 5432, controle 19.8, 3895. 3895, chame quando pronto. Vai chamar. 9 azul 41 da Armeia. Comandante, a Papa Delta tem possibilidade de estar fazendo uma órbita em Pelô? Uma. Está autorizado. Informe iniciando, Alfa Alfa Delta. Nível que pretende é o 50 mesmo? É, então vamos passar do 055 para o 050. Gente, nessa altitude está bom a sua órbita ou prefere uma mais baixa? Não, não, negativo, não vale. A gente está autorizado então até 3 mil pés. Exato, 3 mil, Alfa Alfa Delta. Mike Eco Juliette, tem o serviço radar terminado a 55 milhas, sudoeste de Salvador. Chama agora o controle IREL, frequência 20, décima 1. Mike Eco Juliette. Afirmativo 1201, Papa Romeu, Mike Tango Lima, autorizado o alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 099. Gente, livre alinhar e decolar, Papa Romeu, Mike Tango Lima. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, boa noite, 0, vai seguir no perfil via chegada. Gente, Alfa Alfa Delta, vê se mantém a 3 mil pés. Descendo para 3 mil, pode confirmar a visibilidade, Salvador? Visibilidade está acima de 10. Ah, ok, então só estamos passando o aqui, é uma possibilidade grande aqui por Nova Centro. É, mas sobre aeródromo, as condições estão perfeitas. Ok, graças. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, decolado, na Momo, na sua escuta. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato radar na decolagem, suba ao 280 sem restrições, sai da Momo. Ciente, Papa Romeu, Mike Tango Lima, sem restrições, sai da Momo. A gente comprou o uísque, aguarde coordenação com o controle. Almeia, 1014. E aqui no Delta do Ponte Pedro, vem com o Almeia, total 9911. Sol é o Rio, 9641, para o táxi com 03 a bordo, 2:50 de autonomia, alternando a Natal. Ok, Rio 9641 segue o 727 da TAF à frente. O ponto espera a torre 118 decimal 6, atmosfera da Delta, ajuste 1014. 1014, seguindo o 27 à frente, no ponto espera 186, Rio na linha da Delta. 06, 12 de nós. Ah, firma aqui. O Golo 777, copia? Copia, 777. Pela Porto Seguro, nível 320. Aerovia por isso que 50, decola da 10, curva direita da EL, transição de Né. Acione 5436 e o controle 119.8. Autorizado, Porto Seguro 320, decola da 10 com curva direita da El Diner, a rota para o ISC 50, controle 19.8, transporte 5436, o 777. chega no ponto de estacionamento. Botão 3895 no ONU, pushback acionamento. Botão 01 está autorizado, senhor táxi. Vai chamar. Próximo ao parque de exposições na Avenida Paralelo, a baixa altura, máximo 200 pés, havendo uma troca de tiro no setor com policiais e marginais. Gente, para sua informação, nós temos aeronave na final da 10, a baixa altitude está ciente do tráfego. Mantenha-se afastado do alinhamento da pista. Afirmativo, ciente da aeronave, final da 10, teria possibilidade, quando o controle puder autorizar, estamos sendo solicitados no apoio do setor. Tentaremos estar lá a baixa altura, não interferiremos com a aproximação. Gente, vou informar os tráficos com a aproximação. Fox Bravo Serra, para sua informação, temos helicóptero da Polícia Militar que irá permanecer no alinhamento da pista 10, a baixa altitude, em torno de 200 pés. Serra. Salvador, Alfa Delta, desça para 2000 pés, inicia redução para velocidade de aproximação, temos o tráfego que o precede, um eco 50, 12 horas a meia dúzia de milhas. Ajuste 10 no 4. 1014, grato? Sim, 1014. Rio 9641, não mantém o ponto de espera? Mantendo o ponto de espera, Rio. Fox Bravo Serra, controle. O meu Fox Bravo Serra, controle. Prossiga. A intenção realmente é aproximar para o 10 ou para o 17? Acho que é o 10. Acho que nós temos o tráfego do helicóptero da Polícia Militar, troca de tiro em torno de uma milha na final da 10. Não estou visual ainda. Se eu sair visual, você me vetora para o 17. Gente. Estamos sem o glide, né? Estamos sem glide. Gente. Bravo Serra, tem condições de manter esse visual na 080, na proa 080? Deixa eu descer mais um pouco. Guardião 02, controle. Na escuta, 02. Condições de afastar-se mais um pouco do alimento? Afirmativo, tem condições de afastar. Afastando os olhos. Estamos sim. Visual, pode dar proa para afastar do tiroteio? Entendi, confirme. Fox Bravo Serra, visual, dá proa para se afastar. Condições na 085? Esquerda 085? Tem condições de voar nessa proa? Esquerda 085, confirme. Firmo, senhor. 085, tem condições ou não? Temos, já estou curvando já. Gentileza, então. Fala, Fadel do controle. Prossiga. Nós temos o helicóptero da Polícia Militar na final da pista 10, em torno de uma milha, e no setor a troca de tiros. E a sua intenção é aproximar para 10 ou para 17? Vou prosseguir então para 17, confirme, troca de tiro? Troca de tiro com bandidos no solo, ok? Afirmativo, então para questão de segurança, vamos prosseguir para 17 com referência visual. Guardião 02, pode permanecer no setor na minha escuta. Estamos aqui abandonando o setor da paralela, seguindo para o setor de Estela Mário, mais que o setor sul. Tendo visto que o elemento evadiu para lá com uma motocicleta, informar o comandante aí que não tem risco de... risco para a aeronave pousando no setor, não tem risco algum. Está na parte já bem afastada do aeroporto. Controle o total 9911, decolou na sua escuta, cruzando 3 pés na APUCA. Sua vigilância, 9911. Sua 9911. Bravo Serra, visual para o aeródromo. Visual com a 17 com a 10, qual que eu vou pousar? Alfa do ponto de espera da Delta, chame a torre 118.6, ajuste 1014. De Alfa, 16614 e o 3895. E prossiga inicialmente para a pista no 7. Caso queira 10, informe a torre. Nós já temos orientado uma aeronave já atrás do senhor para 17. Qual que é a frequência da torre? 18.6. Obrigado. Alfa Delta, tem condições de voar na proa 085? Foi na proa 085 para ingressar a final da 17. 05, eu na base da 17, Alfa 02, está prosseguindo para Estela Mares, correto? Afirma, setor sul, a baixa altura de 300 pés. Marcelo Amaro, está passando para o setor sul, livrando os verdes. Sim. Controle, pode confirmar para a Rafa Delta a posição do Guardião? Guardião, agora afastou-se do alinhamento, está próximo ao farol de Itapuã, entre Itapuã e Praia do Flamengo. Guardião 02, enquanto permanecer nesse setor, mude agora para a Torre 118.6. Torre 118.6, Salvador, graças. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Nós estamos no setor aqui entre o farol de Itapuã e a Praia do Flamengo. Uma situação de troca de tiros aqui com policiais. E se houver necessidade de cruzar alguma das cabeceiras, informaremos a torre e pediremos autorização. Estamos abaixo da altura aqui, 310. Gente, eu tenho um tráfego alinhado que irá curvar à esquerda após a decolagem. O senhor vai manter o setor sul do aeródromo? Afirmativo, setor sul do aeródromo, próximo ao farol de Itapuã. Gente, autorizado. O Rio 9641, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 1-0, Rio, na mesma tona. O Papa Romeu Fox Bravo, Serra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-0 graus, 04 nós. Serra. Torre, muito bom dia, Alfa, Alfa Delta, Serra, base da 1-7. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta, reporte final, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no quadro, cheque o trem. Tá, bastante secado, reportará de base para final. Papa Romeu, Fox Bravo, Serra, no solo aos 4-4, informe o pátio que prossegue. Pátio geral, só vamos reabastecer, temos um plano que começou às 14h30, senhor, poderia coordenar pra gente decolar, impossível? Gente, livre na Lima, chame o solo em 121 decimal 9. Obrigado, Serra. Dia que é o Papa Romeu, Fox Bravo, Serra, livrou na Lima, com vocês. Fox Bravo Serra, o senhor liberou aonde? Confirme? Liberei aqui no final da pista, no 7. Ah, ok, na Lima. Sim, a gente vai prosseguir para os 3. É só para reabastecer e decolar em seguida. Confirme? Nós vamos só reabastecer a nave e decolar. Ok, então tá, que você é conhece o horário? Não, eu subi a carta para pousar na pista 10. Poderia me ajudar com as direções? Da posição que o senhor se encontra, o senhor avista um Boeing 737 no pátio ali próximo do terminal logístico da Infraero? É um 767, certo? O 767, afirmativo, avista? Sim, senhor. Então, o senhor vai prosseguir contornar o pátio 1 e se deslocar até aquele pátio lá onde se encontra o 767 e atentar o sinalizador. Muito obrigado pela ajuda. Para o Galeão. 380 Galeão será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia, o 3191. Rio 9641, decolado aos 4.6, chame o controle em 119 decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Guardião 02 e a torre voltada? Informo que foi observado o deslocamento aí no sentido barra. O senhor está ingressando no corredor sentido barra ou está mantendo o setor sul? Estamos mantendo o setor sul, Gente,